Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam uma vez mais todos muito bem-vindos aqui ao programa Lux Esotérica, que está levando para vocês, ouvintes, um curso com os temas fundamentais, os temas básicos do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sem discriminação, sem preferência por nenhuma filosofia, por nenhuma escola, mas trazendo para vocês aqui de uma forma ampla, de uma forma aberta, caros ouvintes, a mensagem dos mestres da grande fraternidade, dos sábios do Oriente, ouvintes. Então, sejam todos bem-vindos uma vez mais e relembrando, ouvintes, que nós somos patrocinados pelos associados da Levir, a loja esotérica virtual, que vocês acessam em www.levir.com.br. Precisamos do apoio, do patrocínio de vocês para continuarmos as nossas transmissões e agradecemos muito especialmente aos nossos associados, aos simpatizantes da Levir, que têm criado condições para que esse programa continue indo ao ar, fazendo, caros ouvintes, aquilo que nós vamos estudar aqui no dia de hoje. Para nossa satisfação, nós chegamos a mais um pilar dos estudos esotéricos, ouvintes, pois nós vamos começar a falar com vocês no dia de hoje sobre este grande princípio universal, a lei de economia universal, caros ouvintes, a lei da harmonia cósmica, a lei que realmente rege o mundo das ações, o mundo das reações, que no Oriente, caros ouvintes, é conhecida como a lei do karma. Esta palavra sânscrita que para os hindus representa, caros ouvintes, ao mesmo tempo ação e reação. Então, ouvintes, estudar a lei do karma é realmente compreender como o universo funciona e como nós operacionalizamos isso nas nossas vidas. Porque tudo, ouvintes, que nós fazemos é karma. Tudo que nós recebemos do universo é karma. O karma é simultaneamente ação e reação. Não existe, caros ouvintes, a possibilidade de haver uma ação sem a sua reação. E isso, caros ouvintes, ficou clássico porque foi também percebido no mundo científico, no mundo dos conceitos materiais. Em 1682, Sir Isaac Newton proferiu uma das leis fundamentais da física, quando ele disse que a toda ação corresponde uma reação igual e em sentido contrário. Então a nossa ciência, caros ouvintes, obviamente a nossa tecnologia trabalha no plano material com essa conceituação, ou seja, que todo o esforço, toda a energia, todo o trabalho, toda a reação provoca a sua reação. Então, todos os movimentos, todos os acontecimentos no mundo físico são regidos pela lei de ação e reação. O que difere, caros ouvintes, essa lei que nós acabamos de enunciar para vocês, do ponto de vista físico, para a espiritualidade, para o esoterismo, é que nós estendemos isso para as outras dimensões do ser humano. Porque o ser humano não é exclusivamente físico, ouvintes, nem é exclusivamente um ser que atua aqui no mundo da matéria. O mundo da matéria é o mais simples, é o mais acessível, é o mais lento, é o mais realmente reativo, digamos assim, dos planos da natureza. Mas nós temos estudado com vocês que o ser humano existe simultaneamente em outras dimensões. Na verdade, nós estamos, ouvintes, atuando Ao mesmo tempo que nós estamos aqui no plano material, à nossa volta existem vibrações muito mais sutis, que hoje todas as pessoas obviamente sabem disso. Nesse exato momento nós estamos sendo interpenetrados por ondas de rádio, estamos sendo iluminados pela luz que se choca contra o nosso corpo, nós estamos recebendo ondas sonoras que vocês estão aí ouvindo nas caixas acústicas aí dos seus computadores ou nos seus fones de ouvido. Eu também estou aqui com um fone de ouvido ouvindo a minha própria voz, e existem vibrações, ouvintes, extremamente sutis. Nós estamos sendo interpenetrados por raios cósmicos que são emitidos pelo Sol, pelas outras estrelas, e realmente, ouvintes, nós estamos sendo atravessados também por frequências que a nossa ciência sequer imagina que existe. Então, nós estamos simultaneamente, ouvintes, em 7 mundos diferentes. Nós não estamos apenas aqui no plano material, ouvintes. Se fosse só isso aqui, realmente seria uma maravilha, seria fácil nós atingirmos aqui um paraíso na Terra, porque bastaria nós fazermos as coisas corretas aqui na Terra. Mas nós estamos também no plano emocional, que é o plano astral. Estamos no mundo mental, caros ouvintes, aonde a nossa mente atua. Nós estamos em planos espirituais, como o plano búdico, que é o plano da luz universal. Estamos também, ouvintes, com a nossa chispa divina no plano átmico, que é o plano exatamente onde está a nossa vontade espiritual. E a nossa chispa divina, ouvintes, paira num plano de existência que é chamado plano monádico. E acima desse plano, onde estão as chispas divinas, ainda existe um plano tão, tão elevado que a nossa consciência sequer pode fazer ideia do que seja ele. Os nossos antepassados orientais, os hindus, chamavam esse plano de plano Adi, o plano universal, aonde realmente circunscreve todos esses planos. Então nós estamos embebidos em frequências, caros ouvintes. E para entender o karma, realmente nós temos que começar entendendo como ele funciona aqui do nosso plano material. Todos nós, ouvintes, já tivemos a oportunidade de estar diante de um lago, de uma piscina, de um grande reservatório de água, e por brincadeira nossa, por realmente não ter nada de melhor para fazer naquele momento, todos nós já lançamos uma pedra, um objeto, num lago, numa piscina, numa caixa d'água, num reservatório qualquer, ouvintes, e todos nós presenciamos ali, ao fazer esse ato pueril de lançar um seixo, de lançar uma pedra num lago, nós observamos então a formação de ondas, as ondas concêntricas que se formam a partir daquele choque do objeto que nós lançamos contra a água. E aquilo, obviamente, caros ouvintes, é uma aula prática do que seja realmente a lei do karma, ouvintes, porque por maior que seja o lago, por maior que seja a represa, a piscina, o reservatório aonde nós lançamos a nossa pedra, ouvintes, nós vemos que as ondas se espalham, elas atingem a borda do lago, a borda da piscina, e elas retornam, caros ouvintes. As ondas vão e as ondas voltam ao mesmo tempo. Nós criamos uma onda de choque com o primeiro impacto, depois nós percebemos que várias ondas retornam, ouvintes. E aí é que está realmente a lição, caros ouvintes, que todos nós temos que aprender desse ato tão simples que é lançar uma pedra no lago. Porque se nós estendermos essa ideia, caros ouvintes, para um nível superior, nós vamos compreender aquilo que disse o apóstolo Paulo, ouvintes, nas escrituras cristãs, quando ele disse: tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Esta frase, caros ouvintes, que está lá na Bíblia Sagrada, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ouvintes, é uma frase cristã que obviamente declara a lei do karma. Porque ao lançar essa pedra no lago, ao fazer qualquer ação, caros ouvintes, voluntária ou involuntária, consciente ou inconsciente, nós estamos praticando uma ação. E essa ação vai trazer para nós uma reação. E esse lago, caros ouvintes, que a gente acha que é brincadeira, essa coisa de criança de jogar pedra no lago, às vezes querendo fazer a pedra pular várias vezes, né? Quem é que nunca brincou de jogar a pedra, jogar ela meio com um ângulo, fazer com que ela pule várias vezes? Isso que é uma brincadeira de criança, ouvintes, ela acontece a cada segundo da nossa vida, ouvintes, aqui dentro do nosso sistema de corpos visíveis e invisíveis que nós possuímos. Porque, ouvintes, nós estamos mergulhados, na verdade, no grande fluido universal das energias cósmicas. Nós estamos dentro de um grande lago, de um grande reservatório de forças. E cada vez, ouvintes, que nós usamos as nossas capacidades, a capacidade de agir, a capacidade de se emocionar, a capacidade de pensar, a capacidade de querer, caros ouvintes, a capacidade de desejar e outras ações ainda mais sutis que o ser humano pode fazer, nós estamos gerando ondas, caros ouvintes. As ondas são emitidas por nós, então nós temos que ter consciência disso, pois tudo o que nós emitirmos, como bem disse o apóstolo Paulo, tudo o que nós semeamos, isso nós colheremos. Então daí nós podemos depreender, caros ouvintes, que se nós temos alguma coisa aqui no dia de hoje, é devido à semeadura que nós fizemos no passado. Então, o ser humano precisa se conscientizar que realmente nós somos seres que viemos aqui para agir. Não existe, caros ouvintes, a possibilidade de um repouso absoluto, de uma inação. Todos os nossos atos, do nosso corpo físico, das nossas emoções, da nossa mente, da nossa espiritualidade, elas geram ondas. Quer nós estejamos acordados, caros ouvintes, quer vocês estejam dormindo, sonhando, vocês estarão emitindo essas ondas nesse lago, ouvintes, e as ondas vão se propagar, vão atingir outras pessoas, vão atingir o universo, e então essas ondas vão retornar para nós, obviamente que respeitando aquele princípio, ouvintes, de que a toda ação corresponde uma reação de igual força, mas em sentido contrário. E, lamentavelmente, caros ouvintes, aquelas ondas que nós emitimos com o nosso corpo, elas não são tão simples como aquelas daquela pedrinha que nós lançamos no lago, porque nós podemos mandar uma onda. Essa onda pode fazer outras pessoas terem outras reações, elas podem multiplicar aquela onda, então nós podemos, né, como diz aquela frase popular, se nós semearmos vento, caros ouvintes, nós podemos colher tempestades. Então, sabedoria muitas vezes é não falar nada, não mandar nada, ouvintes, porque pode voltar uma coisa realmente amplificada, multiplicada, se nós realmente atingirmos outros seres inteligentes do universo. E nós já falamos com vocês aqui que uma das declarações mais profundas de A Doutrina Secreta, que é a verdadeira filosofia dos mestres da Grande Fraternidade Branca, lá Blavatsky formulou que todos, caros ouvintes, pontos matemáticos do universo são inteligentes. E aí, ouvintes, o problema é que a onda vai e ela não é retornada simplesmente. Ela é processada por aqueles seres, por aquelas coisas que recebem as ondas, e elas voltam então multiplicadas, amplificadas. Então a semeadura é livre, ouvintes, mas a colheita ela é obrigatória. Então os orientais, caros ouvintes, tomando consciência disso, eles vivem a sua vida, obviamente pautada por essa lei, que é uma lei também inteligente, caros ouvintes, não é uma lei burra, não é uma lei cega, é uma lei realmente altamente complexa, que tem entidades conscientes que administram essa lei, os retornos de todos os karmas, porque a ação é livre, caros ouvintes, nós podemos fazer o que nós bem entendermos, né? Nós temos realmente livre arbítrio, mas para o retorno dessa energia realmente existe toda uma administração da qual nós mesmos participamos. Isso aqui precisa ficar claro também na nossa mente, porque realmente nós não podemos numa única encarnação administrar o retorno de todos os karmas que nós temos, de tudo que nós já semeamos lá atrás, ouvintes, porque nós estamos agindo no universo há muito e muito tempo. Então nós estamos colhendo plantações que nós semeamos há muitas encarnações atrás. E existem determinadas ações, ouvintes, que têm realmente uma propagação, que tem um retorno, que demora várias encarnações para retornar. Tanto atos positivos quanto atos negativos, eles não podem retornar todos tão rapidamente quanto nós gostaríamos que eles retornassem, né? Porque cada um de nós, caros ouvintes, só pode receber uma parte dessa energia que nós estamos emitindo desde que nós começamos a nossa peregrinação. Então, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei da harmonia universal, né, ela é uma lei realmente de justiça. No mundo, caros ouvintes, existe realmente uma justiça. Apesar de nós não podermos enxergar exatamente os detalhes, nós não podemos, obviamente, ver a publicação dos éditos, né, dos senhores do karma, que nada mais fazem do que administrar os retornos de todos os níveis, né, que realmente acontece. Mas vocês podem ter certeza, caros ouvintes, que nada que está acontecendo no universo é por acaso. Essa palavra é outra que nós temos que tirar do nosso vocabulário se nós formos realmente pessoas verdadeiramente espiritualistas, ouvintes, porque acaso, porque sorte, porque azar, ouvintes, realmente não existem. O que existe realmente, caros ouvintes, é a lei da causalidade, ou seja, aquilo que nós fazemos, isso traz as suas consequências. Não existe realmente sorte nem azar. Não existe realmente o verdadeiro acaso, ouvintes. Somos nós que não conseguimos enxergar aquilo que acontece nas nossas vidas. tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje, ouvintes, enquanto indivíduos, enquanto coletividade, enquanto país, enquanto planeta, é o resultado daquilo que nós semeamos no passado. Mas o karma, ouvintes, ele não é simplesmente individual. E aí realmente é que complica um pouco mais a situação, porque existe o karma individual e existem vários karmas coletivos. Existe o karma familiar, existe o karma da escola, da religião que nós participamos, existe o karma coletivo da nossa cidade, do nosso país, da nossa etnia, se nós participarmos de algum grupo específico, existe o karma do nosso continente, existe o karma do planeta como um todo, e eles vão se relacionando e nós vamos resgatando individual e coletivamente essas reações. Há muitas pessoas que têm realmente uma visão errada sobre o karma e imaginam que o karma é simplesmente uma coisa negativa, né? Porque a palavra, obviamente, só existia no Oriente, entre os hindus principalmente, que usam esse termo karma. E quando ele foi trazido, né, pelos teósofos, pelos esoteristas para o Ocidente, então foi sofrendo o termo uma popularização. Então muitas pessoas hoje, quando acontece uma coisa ruim com elas, falam: ah, isso é meu karma, né? Como realmente o karma fosse responsável apenas pelas coisas ruins que acontecem na vida da pessoa. Raramente, eu pelo menos nunca vi, quando acontece alguma coisa boa com a pessoa, né? Então a pessoa está caminhando na rua, ou então, como aconteceu com a minha filha, estávamos andando ali pelo shopping center, a minha filha tem 11 anos de idade, ela olha para o chão assim e achou uma nota de R$50 no chão do shopping center, com aquele monte de gente passando para lá e para cá. E aí ela disse: olha só que sorte que eu achei isso aqui, né? Quando que a pessoa vai acontecer uma coisa dessa, ela vai dizer: ah, isso é meu karma que está, né? Ah, meu karma positivo que está acontecendo aqui. Porque foi negativo para aquele que perdeu, né, também, né? Porque não teve cuidado, deixou a nota cair da carteira, do bolso, da bolsa, né? Mas quando é que a pessoa, né, recebe uma boa notícia na vida dela, ela diz: ah, isso é meu karma. Porque a pessoa realmente não compreendeu ainda, ouvintes, que tudo que está acontecendo conosco realmente é fruto da nossa semeadura. Tudo de bom, tudo de ruim, os nossos amigos, os nossos inimigos, o país onde nós vivemos, o governo que nós temos, o salário que nós recebemos, tudo é, caros ouvintes, uma manifestação daquilo que nós realmente semeamos. Não existe, caros ouvintes, o acaso, tudo está voltando com a devida proporção daquilo que nós realmente semeamos. Então, karma não é só as coisas negativas que retornam, e também não são as coisas positivas que retornam. Karma, caros ouvintes, é a possibilidade que nós temos de agir. Então nós temos que mudar o foco da nossa consciência de uma visão negativa com relação ao karma e nós realmente tomarmos na nossa mão a decisão de sermos realmente seres positivos, seres proativos, fazendo as coisas acontecerem em nosso benefício e principalmente em benefício da nossa coletividade. Porque os nossos semelhantes, caros ouvintes, somos, na verdade, nós mesmos. É um reflexo do que nós somos individualmente, acaba se manifestando na coletividade. Então, ouvintes, desde uma piscada dos nossos olhos, até uma palavra que nós emitimos, até, caros ouvintes, um afago que nós fazemos na cabeça de uma criança, de um idoso, num gesto de carinho, num abraço que nós damos, ou realmente de qualquer coisa que nós fazemos quando nós estamos sozinhos, quando ninguém está olhando. Tudo isso, caros ouvintes, está gerando karma. Quando nós estamos dormindo, sonhando, vendo aquelas imagens completamente absurdas, mas nós estamos tendo emoções, nós estamos ali gerando forças, nós também estamos gerando karma. Quando nós estamos pensando, ouvintes, estamos engendrando aqueles planos mirabolantes que nós pensamos que só existem dentro da nossa cachola, isso também gera karma, ouvintes, e também nos planos espirituais. É preciso nós tomarmos na nossa mão a responsabilidade pelo que está acontecendo, e aí, caros ouvintes, nós vamos começar a evoluir muito rápido, porque não é Deus que está mandando nenhuma desgraça para nós, não é Deus que manda facilidades ou dificuldades aqui para nós, somos nós mesmos, individual e coletivamente, é que estamos gerando a realidade onde nós estamos vivendo. Mas nós vamos continuar falando disso, ouvintes, no segundo bloco do nosso programa e nos próximos programas também, porque esse assunto do karma, vocês vão ver, nós vamos falar aqui das especificidades aqui dessa lei realmente muito profunda. É a nossa satisfação estar aqui a serviço da nossa pequena, mas valente comunidade aqui que acessa os nossos programas. Uma vez mais agradecemos o carinho de vocês, ouvintes. Vamos fazer o nosso intervalo, ficando aí com vocês um convite para vocês que quiserem, que puderem, que realmente tiverem vontade de retornar um pouco da energia que nós estamos fazendo aqui, desse karma que nós estamos gerando com vocês, ouvintes, porque eu tenho a plena consciência de que eu estou aqui também fazendo um karma, estou me unindo a vocês e a todo o universo, a todos que ouvem esse programa, para o benefício geral. O convite está aí para quem quiser realmente aceitá-lo. Voltaremos, ouvintes, na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está falando com vocês sobre a lei do karma. Até já, ouvintes! Sim, ouvintes, retornamos ao vivo novamente aqui com a continuidade do programa Lux Esotérica. Está levando para vocês nessa fase um curso de introdução aos fundamentos do esoterismo e da teosofia, falando com vocês hoje desta lei realmente fundamental, que é a lei do karma, caros ouvintes. Karma é ação, karma é reação. Nós não podemos fugir, caros ouvintes, das reações, mas nós temos que saber realmente o que nós estamos fazendo, quais são as ações que nós estamos tomando. Por isso nós agradecemos aqueles que tomaram a ação, tomaram a atitude de nos apoiar, de nos realmente patrocinar, ouvintes, nossos associados da Lever e que tem nos acompanhado aí há 14 anos que nós estamos com o nosso trabalho na internet, há 3 anos aqui com o trabalho da rádio. Tudo isso tem sido possível, caros ouvintes, aí com as doações, com o apoio material, moral e espiritual que os nossos ouvintes têm dado e principalmente o carinho que é transmitido de coração a coração, que nós realmente sabemos, caros ouvintes, pois nós sentimos aqui no centro do nosso ser, ouvintes, o nosso coração vibra quando nós estamos dando uma palestra, quando nós estamos aqui transmitindo o nosso programa. São experiências que realmente ficam gravadas no nosso coração. Muitíssimo obrigado, ouvintes, por tudo que vocês têm retornado para nós e a obrigação que nós tomamos aqui como nosso Dharma, que é outro aspecto aí esotérico que nós vamos falar com vocês aí mais para frente no nosso curso. Porque o karma, caros ouvintes, é a lei da ação e reação. O dharma é a lei do dever. Aquilo que precisa ser feito para que nós consigamos a nossa evolução. Mas vamos continuar falando sobre o karma, ouvintes, que é a lei da harmonia universal. Se existe, caros ouvintes, uma verdade radical, uma verdade fundamental no esoterismo, na teosofia, na espiritualidade como um todo, é que o universo é uma grande unidade, caros ouvintes. Existe uma unidade fundamental entre todos os seres, entre todas as coisas animadas ou aparentemente inertes, pois é uma ilusão da nossa consciência imaginarmos que existem coisas que estão aí paradas, porque tudo está vibrando, tudo está em movimento, tudo está se transformando, ouvintes, e principalmente, todos nós estamos entrelaçados, estamos interrelacionados, ouvintes. Não existe realmente separação entre as coisas do universo. Apesar de nós imaginarmos que nós somos seres separados, ouvintes, isto é realmente uma grande ilusão. Na verdade, nós estamos todos juntos viajando pelo universo, aqui em cima dessa nave espacial que é o nosso planeta, que está ligada pela força da gravidade com a nossa estrela, fazendo 14 movimentos no espaço. Se vocês imaginam que vocês estão aí tranquilamente sentados aí diante do computador de vocês, que vocês estão em repouso, ouvintes, isto é uma grande ilusão também, ouvintes. Nós estamos viajando pelo universo. Os átomos do nosso corpo, de todas as coisas que estão à volta de vocês, estão vibrando com muita energia. É a consciência de vocês que não está percebendo, ouvintes, que o universo, ele é todo movimento. E a lei do karma, ouvintes, a lei da ação e reação, é que realmente dá a coesão, que traz realmente a razão, a equanimidade desse sistema, ouvintes. Se isso não existisse, realmente não só não haveria o universo como ele existe hoje, como do ponto de vista também espiritual, do ponto de vista psicológico e moral, também o universo não se sustentaria. Porque dentro de nós, ouvintes, existe uma percepção profunda de que o universo é guiado por leis, é guiado por princípios universais e imutáveis. É por isso, caros ouvintes, que nós não saímos por aí cometendo desatinos. Não, jamais vamos sair por aí desrespeitando não só as leis humanas, mas também as leis principalmente da natureza. Porque nós sabemos que se nós fizermos isso, o universo devolve a nossa energia com uma força realmente vigorosa. É óbvio que as almas jovens, as almas inexperientes, justamente por serem assim novatas, elas cometem uma série enorme de transgressões, de crimes, de desatinos. E para com elas, ouvintes, nós temos que ter realmente muita compreensão, temos que ter uma enorme compaixão, porque no corpo, caros ouvintes, de um criminoso, no corpo de uma pessoa que comete um ato desagradável, que realmente transgride as leis dos homens e do universo, ali está uma alma inexperiente que vai pagar o preço, ouvintes, dessa inexperiência pelos seus atos desatinados. Então, ouvintes, o que mantém a unidade do universo é exatamente a lei do karma, a lei de harmonia universal. E o universo, caros ouvintes, ele está ligado pela teia das energias, né? E mesmo, caros ouvintes, os cientistas, e hoje com a física quântica, com os desenvolvimentos que o pensamento científico teve, principalmente quando, na mesma época que ressurge o esoterismo, que ressurge a teosofia, ressurge essa visão espiritualista, espírita, podemos dizer também, do mundo, que é uma visão integrada, uma visão espiritual do mundo, surgiu também a nova física, principalmente com seu grande expoente, aquele que veio trazer as primeiras ideias transcendentais, né, sobre o universo, como foi Albert Einstein. E ele, falando sobre o universo, caros ouvintes, ele disse o seguinte, abre aspas aí, porque é o Albert Einstein falando: eu creio em Deus, o Deus que se revela na harmonia ordenada do universo. Eu creio que a inteligência está manifestada em toda a natureza. A base do trabalho científico é a convicção de que o mundo é uma entidade ordenada e compreensível e não uma coisa do acaso. E aí, caros ouvintes, Einstein foi muito feliz porque ele obviamente percebeu que exatamente o universo, ele é inteligente e ele realmente busca harmonizar todas as coisas. Existe uma harmonia ordenada no universo. Nós podemos dar o nome dessa harmonia de Deus, de grande arquiteto do universo, de Alá, de Jeová, o nome que nós quisermos dar, ouvintes, mas isso é claro, ouvintes, o universo tende realmente à ordem, tende realmente a ser um local que é a harmonia, e tudo prevalece nesse sentido, ouvintes. A toda ação reverte uma reação. Então não há local realmente para o acaso. Agora, a nossa consciência não percebe exatamente o decorrer, caros ouvintes, do karma, porque nós vemos que nós temos o livre-arbítrio, então nós agimos, e ao nosso redor, caros ouvintes, nós percebemos muitas coisas que parecem injustiça, porque as pessoas, principalmente aquelas que transgridem, fazem os seus atos e aparentemente não têm um retorno imediato, né? O retorno não é imediato dado os seus atos. Então nos parece que esse mundo é um mundo onde os criminosos é que levam vantagem, onde as pessoas que transgridem, que roubam, que violentam, que usurpam as coisas, é que estão realmente fazendo, pelo menos para eles, né? Eles acham que é assim, que eles estão levando vantagem. Porque o que está acontecendo aí, ouvintes, é que realmente o karma, para ele retornar aqui para as coisas do plano físico, ele demora realmente um bocado. Porque ao contrário daquele lago, daquela represa, daquele recipiente onde nós lançamos a nossa pedrinha, no universo, caros ouvintes, quando nós praticamos um ato, e Deus queira que nós daqui para frente nunca mais pratiquemos um ato assim, mas se nós cometemos um crime aqui no plano físico, essa energia, caros ouvintes, vai se propagar pelo grande universo que está ao nosso redor, que é o grande fluido universal, e mais cedo ou mais tarde isso vai voltar para nós, ouvintes. E muitas vezes a reação ela é tão complexa, é uma energia tão complicada, que ela só poderá retornar convenientemente numa próxima existência. Não vai ser exatamente nessa vida que nós vamos pagar aquele crime que pode dar a ilusão, caros ouvintes, de lucro, de benefício, do ponto de vista do curto prazo, mas no longo prazo, caros ouvintes, como bem dizem aqueles, né, roteiristas de bang bang norte-americano, o crime não compensa, porque realmente a transgressão, a violência, a infidelidade com as leis do universo realmente revertem contra nós. Então, ouvintes, muitas vezes nós somos realmente, nós nos deparamos com situações onde parece que a desarmonia é que prevalece, que realmente os criminosos é que estão levando vantagem. E isso não é verdade, caros ouvintes, porque quando nós vemos por aí pessoas com muitas dificuldades, pessoas com deficiências físicas, com deficiências mentais, deficiências de caráter. Isso, caros ouvintes, é o retorno para essas pessoas daqueles atos que elas semearam lá atrás. Então nós temos que ficar atentos que isso não é azar da pessoa, caros ouvintes, que nasceu com uma deficiência. Não é azar da pessoa, ouvintes, e nem foi Deus que mandou para a pessoa uma doença que não deixa muitas vezes uma criança se desenvolver, que a limita num leito de hospital, que faz com que a pessoa sofra muitas dores físicas e sequer às vezes consiga até se transformar num ser humano, porque a deficiência é tão grande que realmente a pessoa não consegue se desenvolver. E o karma, caros ouvintes, quando ele volta para o plano físico, ele é apenas a última instância que o karma tem para retornar para a pessoa aquelas energias que ela manda. Porque o karma, caros ouvintes, ele vai tentar resolver isso lá no plano mental, vai tentar retornar no plano astral, mas quando a pessoa realmente é cabeça dura, ela não entende, ela não sabe trabalhar inteligentemente com essa lei, e aí a última instância, ouvintes, é jogar no plano físico, é trazer a doença, é trazer a dificuldade, trazer a limitação para a pessoa. Então não adianta praguejar, ouvintes, quanto contra o universo, que é pior, contra Deus, reclamando o que foi que eu fiz na vida passada, nas vidas passadas. Será que eu joguei pedra lá, em vez de jogar a pedra no lago, será que eu joguei pedra na cruz onde estava lá Jesus Cristo? O que eu fiz de tão errado que eu vim nascer aqui no Brasil, nascer nessa família, vivenciar esse momento que nós vivemos, caros ouvintes, no planeta? Não adianta praguejar, ouvintes, porque nós estamos recebendo aquilo que nós semeamos lá atrás. Se você, ao invés de jogar a pedra no lago, você jogou a pedra na cabeça de outra pessoa, ouvintes, pode saber, não que você vai levar uma pedrada na cabeça nessa vida, mas que as circunstâncias que nós estamos vivendo nos mostram, ouvintes, o que nós fizemos no passado. Então, é essa a lógica, caros ouvintes, que a lei do karma nos impõe, né? Então, os hindus, caros ouvintes, os orientais, né, falam disso, né, de uma forma muito, né, clara. Segundo eles, nós temos aqui uma frase que nos coloca isso, que nós selecionamos do pensamento oriental, né, que nos diz o seguinte: tudo o que nós somos hoje é o resultado do que nós temos pensado. Se um homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha como sua sombra inseparável. Porque todas as ações, ouvintes, que acontecem aqui no plano físico, elas são precedidas por um conjunto de pensamentos e de sentimentos. Então, antes de nós fazermos qualquer coisa aqui, tudo tem a sua gênese na nossa mente. Nós temos que lembrar daquele princípio hermético de que o universo é mental. E o ser humano, como parte integrante, como imagem e semelhança de Deus, ouvintes, nós criamos tudo inicialmente na nossa mente, com a nossa emoção, e isso para se descarregar no físico e fazer a pessoa agir para o bem ou para o mal, foi sempre precedido por pensamentos, por sentimentos. Então nós temos que ter cuidado, caros ouvintes, a limpeza, a pureza, não deve começar simplesmente no plano físico, mas principalmente na mente, nas nossas emoções. Porque também dizem os orientais, todas as coisas são precedidas pela mente. guiadas pela mente e criadas pela mente. Tudo o que somos hoje é o resultado do que nós temos pensado. E aí eu acrescento aqui na frase: tudo o que nós somos hoje é o resultado do que nós temos pensado nessa vida e nas vidas anteriores também. Porque existe, obviamente, um encadeamento lógico entre a nossa existência passada e a nossa existência atual, ouvintes. Não existe solução de continuidade, não existe nenhum bloqueio. Nós somos uma continuidade perfeita do que aconteceu lá atrás. E continuando aqui a frase: o que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação da nossa mente. Se um homem fala ou age com uma mente impura, o sofrimento também o acompanha tão de perto como a roda que segue a pata do boi que puxa o carro. Esta é uma frase budista, caros ouvintes, clássica, antiga. Então, tanto o homem impuro quanto o homem puro provocam na sua vida a felicidade ou a infelicidade, a saúde ou a doença, de acordo com os pensamentos que nós mantemos dentro de nós. Pensamentos e sentimentos também, né? Porque nós temos o corpo astral e o corpo mental. Então, apesar de no mundo nós vermos coisas que são aparentemente injustiças, ouvintes, principalmente quando a pessoa usa de forma errada o seu livre-arbítrio, né? Então, infelizmente, caros ouvintes, parece que aquele criminoso, aquele transgressor está levando vantagem. Mas o grande clássico budista, caros ouvintes, o Dhammapada, nos diz o seguinte: enquanto a má ação está verde, o perverso se satisfaz, mas uma vez amadurecida, ela lhe traz frutos amargos. Então, ouvintes, esta é uma mecânica do karma que nós vamos falar nos próximos programas, porque existe o karma maduro, existe o karma acumulado, existe o karma em formação, e ele, obviamente, se processa, se coloca para a pessoa em momentos diferentes. Então, não é o retorno, não é tão rápido quanto quando nós empurramos uma coisa. Porque se você empurra a geladeira te empurra de volta. Se você dá um murro na parede, a energia volta para trás com a mesma intensidade. Obviamente, você machuca a mão. Mas quando a pessoa comete um crime, ou então quando você faz alguma coisa boa, ouvinte, também a coisa vai voltar, mas não com tanta rapidez. Porque obviamente que aí existem aspectos astrais, aspectos mentais e até espirituais que realmente vão fazer o retorno dessa ação complexa acontecer só bem depois daquele ato original. E fora também as relações inteligentes que nós podemos ter com o karma. Porque, caros ouvintes, se vocês jogaram a pedra não no lago, mas na cabeça de alguém, não quer dizer realmente, a lei do karma não é tão cega, tão burra assim, que vai fazer você levar uma pedrada de alguém nessa vida. Porque se você jogou a pedra, se pegou na pessoa, mas depois você foi lá, ajudou a pessoa, se você se desculpou, se você fez atos positivos, se você foi fazer o curativo em outras pessoas que levaram a pedrada, quer dizer, a energia que vai voltar não é a mesma daquela pessoa que joga pedra, no outro ainda dá risada ainda que deu uma pedrada naquela pessoa. Ou seja, a relação que nós podemos ter com o retorno das nossas energias é uma relação inteligente. Nós podemos esgotar o nosso karma de diversas formas, ouvintes. Não simplesmente tendo o retorno similar àquilo que nós fazemos. Porque se fosse assim, também seria um inferno, né? Quer dizer, se a pessoa dá um tiro numa pessoa numa vida, na outra ela teria que tomar um tiro também. Se a pessoa joga a outra no mar do navio, ela teria que morrer afogada aqui na vida futura, ou até na mesma vida. E não é assim que a coisa funciona, ouvintes. A coisa é bem mais complexa. Mas também uma outra coisa que é muito importante, ouvintes, para nós encerrarmos no dia de hoje as nossas considerações, é que muitas das coisas que nos ligam karmicamente, elas têm justamente a sua gênese nessa capacidade espiritual que nós temos de nos relacionarmos com as outras coisas. Porque dentro de nós existe um aspecto que é o da vontade espiritual. É uma coisa que realmente nos coloca em similaridade com a divindade. Mas aqui para o homem da matéria, isso se manifesta como o desejo. Quando nós desejamos uma coisa, ouvintes, que nós nos unimos a uma coisa em pensamento, em sentimento, e aí finalmente fecha o circuito quando nós obtemos essa coisa materialmente, essas são as relações kármicas mais profundas, né? Então, quando nós queremos alguma coisa da matéria, quando nós queremos sentimentos das outras pessoas, quando nós queremos também os pensamentos, queremos a instrução, nós criamos vínculos. E quando também nós repelimos, ouvintes, as coisas, quando nós não desejamos as coisas, quando elas nos criam repulsa, quando nós temos abjeção por alguma coisa, lamentavelmente também são criados vínculos. E isso se manifesta, ouvintes, como as duas energias que criam os maiores karmas na nossa vida, que são, obviamente, o amor e o ódio, né? Tudo aquilo que nós amamos realmente cria um vínculo muito forte, kármico, que progride, inclusive, em outras existências. E tudo aquilo que nós, lamentavelmente, repelimos, que nós odiamos, também cria vínculos kármicos conosco. Então nós temos que analisar muito claramente que energias são essas que nós mantemos na nossa vida, e nós esperamos que nos próximos programas aqui, quando nós tratarmos do karma, nós consigamos realmente deixar isso bem claro para vocês, ouvintes, com relação a isso. Mas tenho certeza, caros ouvintes, da mesma forma como nós iniciamos esse programa, falando sobre aquela frase do apóstolo Paulo, que é realmente uma síntese do que é a lei do retorno, a lei da harmonia, a lei da ação e reação, que é a lei do karma, quando ele disse que tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Mas há uma passagem maravilhosa, ouvintes, que foi proferida por um dos mestres da grande fraternidade branca por intermédio de Mabel Collins no seu maravilhoso livro Luz no Caminho, que é um livro de preceitos espirituais que veio do coração da fraternidade branca, ouvintes, que lá ele nos coloca exatamente como o ser humano se relaciona com as ações e reações, porque lá se coloca o princípio que está em Luz no Caminho, que diz: cada homem, cada ser humano, caros ouvintes, é seu absoluto legislador, o dispensador da glória ou das trevas para si próprio, é o decretador de sua vida, de sua recompensa e punição. Isso, caros ouvintes, é mais fundamental de nós compreendermos no karma. Nós somos livres para semear. mas a colheita sempre será obrigatória. Então, tudo de bom, tudo que é realmente glória, caros ouvintes, e tudo que é trevas na nossa vida é devido àquilo que nós mesmos plantamos nessa vida e principalmente em vidas anteriores, que essa informação não está aqui no nosso cérebro, mas nós podemos ficar atentos que pelas coisas que acontecem na nossa vida, nós podemos compreender o que se passou lá atrás. Mas, ouvintes, esse tema é realmente encantador, excita nossa mente à compreensão das leis universais, mas pela premência do tempo, estamos chegando ao final de mais esse programa Lux Esotérica. Muito felizes de estar aqui a serviço dessa mensagem, da espiritualidade de vocês, da minha também, desse karma que nós assumimos aqui, esse karma e esse dharma, e convido a vocês, ouvintes, para encerrarmos o trabalho dessa noite. Vamos uma vez mais trazer, ouvintes, a energia da nossa chispa divina para a nossa vida, nesses pequenos, curtos instantes em que nós invocamos essa força que está dentro de nós, compreendendo a grande unidade do universo e a nossa participação inteligente nele. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos, uma vez mais conectar com a energia espiritual que está dentro de cada um de nós, visualizando ali no centro dos nossos corações uma pura luz branca que está ali brilhando, cintilando, caros ouvintes, a joia inefável do nosso espírito, da nossa chispa divina, repousando no centro dos nossos corações. A joia repousa sobre o lótus e irradiando a sua luz, visualizemos essa luz se expandindo, preenchendo todo o nosso ser, englobando todo o nosso corpo. Que essa luz se propague, ouvintes, para além do corpo, pela nossa aura, irradiando cada vez mais e se propagando diante de nós, iluminando o nosso caminho, que nós possamos sempre caminhar pela senda da nossa evolução, iluminados pela luz da nossa chispa divina, da glória do nosso ser real e universal que está dentro de nós. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento para compreender, para internalizar, para realizar, tornar real o sentido das palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, ouvintes, paz profunda desejamos a todos vocês e esperamos estar aqui com todos nas próximas edições desse programa, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo para continuarmos estudando junto com vocês, ouvintes. Vocês vêm ouvir, eu venho aqui falar e todos nós estamos aprendendo, ouvintes, com certeza eu aprendo muito preparando aqui esses programas para vocês. Agradeço muitíssimo a oportunidade. A todos vocês, ouvintes, nos despedimos desejando um ótimo final de noite, um bom repouso para todos vocês. E vamos deixar agora com vocês a programação musical democrática aqui da Esotérica FM, esperando estar com vocês com muita satisfação, continuando esse assunto do karma nas próximas edições do nosso programa. Todos, caros ouvintes, recebam o meu fraterno, meu forte, meu caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.